Oi, boa noite. Cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 1140, grau 05 nós. Pouso na 0, informar na baixada travada, o chame 202. Travou o chão 6202. Quente, livre pouso. Livre pouso na 0, 6202. Salvador, boa noite, Azul 6908, sinal. Azul 6908, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 05. Guardando, Azul 6908. Chané 6212, sola 07, libera direita, chama São Lô em 121, décima 1. Zona 1, boa noite, 6212. Azul 6908, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 150, grau 04, nós. Baixado travado, Azul 6908. strobe aí. Strobe. Oi, Salvador, boa noite, Santa 3600, passou sempre abaixado travado. Santa 3600, boa noite, livre pouso, pistão na 0, vento 150, grau 05, nós. Livre pouso no 0, Santa 3600. 13600, solo 16, libera direita, chama o solo 1-21-1. 21-1, tá, 3600. Torre Salvador, boa noite, TAM 3152, passando Simbra, pista 1-0-0. TAM 3152, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 1-0-vento, 1-5-0, grau 04, noite. Em livre pouso, pista 1-0, agradece, TAM 3152. TAM 3152, solo 30, libera direita, fechando o solo em 121, décimo 1. Direita, 21, confirma, 21, não? Afirmo, 121. 21, TAM 3152. Salvador, boa noite, Gol 868, ponto de espera da 10, pronto. Gol 868, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 04 nós. Livre, alinhar e decolar da 10, Gol 1868. Passaria 2228, boa noite, observe a rolagem do Boeing da Gol, após a linha e manter a cabeceira no zero. Gol 868, decolar 239, chama o controle 119, decimal 8, meu voo. 198, gol 1868, obrigado, uma boa noite. Careto 2228, autorizado, decolar pistão na 0, vento 150 graus, 05 nós. 7, livre decolagem 2228. Passaria 2228, decolar 241, chama o controle 119.8, com voo. 198, grato, boa, 2228. Salvador, voo 970, boa noite. Troca com o Fernando, um zero. Bom, 1170, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar pistona 0, vento 160, grau 05, nós. 1170, decolada 54, chama o controle em 119 decimal 8, bom voo. 98, bom. Salvador, o gol 098, está no ponto de espera da 10 pronto. 098, boa noite, ali, mantém cabeceira no 0. Mantém. 098, tô autorizado a decolar pistão no 0-21-50-05, nós. MG, a olhinha tá aqui, decolagem, 098. Salvador, boa noite, azul 4062, está na final, está no 0620. Azul 4062, boa noite, cheque trem, livre pouso, pistão na 0-21-50-06. Informará a baixada travada, azul 4062. Gol na 098, decolada 59, chame o controle em 119.8, meu voo. 098, boa. Salvador, boa noite, voo 1972. Voo 1972, boa noite, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 015. Gente, aguardando. Baixada travado, 4062. Gente, livre pouso azul 4062. Livre pouso 4062. O 4062, sala 02, agilize manobras, libere a direita, chama o solo em 121, décima 1. Pode entrar 21, 4062. O 1172, cheque trem, livre pouso, pista na 0, vento no 30, grau 069. Está baixado, travado, livre pouso, ou 1172.